por toda a cidade, curtindo saudade por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri? Em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção, vou por aí, eu morro de amor por ela e ela nem aí, saudade rasgando o peito, pra onde? Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo está no ar. Muito bem, um abraço a todos vocês, amigos, aí de Caieiras, São Paulo, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Caieiras Web, né? Valeu, Leandro Simões, todos da equipe. Um abraço aos amigos da Rádio Capivari FM de Abadiânia. Aí, Juraci Pereira, Cida Vieira, aí da Paula Araújo Calçados, na rua Joaquim Alves, número 44, hein? É, compareça aí, Paula Araújo Calçados, em Abadiânia, fazendo toda distribuição para o Brasil inteiro, atacado e varejo, né? Um abraço, muito obrigado, valeu, Juraci Pereira, esteve com a gente no programa de ontem, foi muito bom. Minha amiga Ivanilda e Vaninha Bonde, elas são de Itaiobeiras, Minas Gerais, um beijo para vocês de Itaiobeiras, Minas Gerais, a Fanny Salles, os seus papais também, que não perdem o nosso programa. A Gorete Diogo, em Santa Luzia do Paruá, Patrícia Maiara, seus papais, Santana das Neves, todos vocês dessa linda cidade, Márcia Farias, a Doralice, enfim, todos vocês, viu? Aí da Tropical FM, muito obrigado pela parceria, programa todos os dias às 7 horas da manhã, sucesso de audiência. Gustavo Lima canta Doidaça. Provocando a noite inteira,

não volte mais. Maravilha, maravilha. Victor e Léo e Zezé de Camargo cantaram para vocês essa linda canção, né? Minha querida Ellen Amaral também, Santa Luzia, um beijo para você, viu? Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Silvana Machado, seus papais Sebastião, a Lourdes, aí em São João do Paraíso, a Mirlene Silva, onde nós temos uma audiência fantástica. Brevemente estaremos fazendo show aí em São João do Paraíso, viu? Essa cidade maravilhosa, onde nós temos uma audiência fantástica. Um beijo aí para minha querida Neilza, todos da equipe da Paraíso FM, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Estadão de Goiás, um abraço a Leir, o seu irmão Wilson, aí da Mototáxi, né? Um abraço a todos vocês ouvintes da Canadá FM, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Meu amigo Humberto Alckmin, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Ilha do Chicão, todo mundo ligado em nosso programa aí, né? Vivi Maísa, em Saré, em Pernambuco, também ligada no nosso programa, um beijo para vocês, viu? Deise Cristina Abadiana, Estadão de Goiás, um abraço a todos vocês ouvintes da Capivari FM, né? Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes cantam Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só por ser o mar, e deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher, fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder, pra outros deu a inquietude, o saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou uma joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Muito bem, linda canção, Criação Divina, nas vozes de Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes, a pedidos da minha querida Poliana Moura, de Ji-Paraná. Um beijo, viu, Poliana Moura, sempre interagindo comigo no Facebook, a todos vocês de Ji-Paraná, o nosso abraço carinhoso. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Meu amigo Adilson Tavares, Rádio Piseu Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo. Meu amigo Adilson deixa eu ver, Nilson Lombardi, né? Nilson Lombardi, da Rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Maria Aparecida, Silvana Vitorino, Silvana Machado, Sebastião, Lourdes, todos vocês de São João do Paraíso, Minas Gerais, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Vamos em frente? Quem canta bonito agora? Marcos e Belucci, I Love You. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe um pouco minha. Como eu amo tu, I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe um pouco minha. Como eu amo tu. Vai! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe um pouco minha. Como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, mexe um pouco minha. Como eu amo tu. Me ame como eu amo tu. Canta com a gente assim, então vai. I love you. Te amo. Please, por favor, me ensina o I love you. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marise Santos, em Adustina, na Bahia, ligada no nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Adustina FM, exibindo o nosso programa aí nessa linda cidade de Adustina, estadão da Bahia, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Dizer que o seguinte, olha, dia 2 de agosto estaremos em Taguatinga, Tocantins, na casa de show Palhoça. E dia 3, em Dianópolis também, um show bacana, um show alegre, dançante, todo mundo convidado, viu? E dia 10 de agosto, o show dos papais, estaremos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, fazendo um mega show para vocês, aí no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, Diego Valadares, aí em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, dia 10 de agosto, no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, todo mundo convidado, viu? Todos a região, aí de Porto Franco, todos de toda essa região, convidado aí prestigiar o nosso show. Diego Valadares, em Sítio Novo, Maranhão, dia 10 de agosto, vai ser o baile dos papais, viu? Muito bacana! Um abraço, meu amigo Alan Piquiá, que está organizando meus shows aí na região do Maranhão, né? Quem canta bonito agora, Eduardo Costa, Louco Coração. Ah, ah, ah, ah, ah,